37 votos. Até já. Na Viação Rio Tinto você vai viajar. Tem ônibus saindo pra todo lugar. Na Viação Rio Tinto é o maior sucesso. Tem ônibus saindo no horário certo. Atenção, passageiros. Neste horário está partindo do terminal rodoviário de Guarabira mais um ônibus da Viação Rio Tinto com destino a João Pessoa. A todos, uma boa viagem.